Geç Mike'a kuvvetli. Autorizado ingresso, reporta quando alinhado e pronto para decolagem. Cabeceirão no 7, o Alfa Vitor Juliette. Mike Eco Vito decola de Salvador Rio 28, autorizado a iniciar a curva à esquerda, circuito padrão, reporta a perna do vento da pista no 7. Mostra a perna do vento no 7, o Mike Eco Vito. Web pode descer via da presente, 7000. Descida para o 050 até Itape após via, para 2000 pés, Web 6740. 050 até Itape após via, sim, 6740. 28, vai manter a perna do vento aguardando para gerar base. Gente, o Mike aqui. Romeu Zulu, Charlie Mike, controle de Salvador. Vitor Juliette, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 1 no 20 graus, com 1 no 0 nós. Alô, Salvador, é o gol no 777. Fazer o Mike, é Twitter, bota na final. Ah, cópia, o 320 por seguro? Pronto, é cópia. O gol no 777, por seguro, autorizaram nível 320. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Perfira a saída da El, Leda. Após Leda, voa direto, Porto Seguro. 5440 no transponder, o controle em 1 no 9.35, gol no 777. Gol no 777, autorizado por seguro, 320, pista 10, primeira curva à direita, da El, transpondeu Leda. Após Leda, direto, Porto Seguro. Transponder 5440, transponder 193. Correto, 05, responde quando o plano de pressionamento push. Botará gol no 77. Cara, chame Torres, Salvador e 1 no 8 decimal 6. 2-2-6, boa. Boa. Web 6740, autorizado final ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado 6740. Zulu, Charlie Mike, apenas confirmando o tipo da aeronave. Gente, aguardando a autorização de pouso, 4060. O Alfa Vitor Juliette decola aos 31 no controle 1935, bom voo. Controle 1935, grato Alfa Vitor Juliette. Eu, Zulu, Lima Tango, boa tarde. O pátio que se encontra é a pista que decola? Sente, confirma. Sente, para 13, efeitos correios, a intenção é 1-0. Então, só confirmando a localidade ser a November Delta Hotel, a radial ideal de saída e a distância. Um helicóptero fazendo pouso, fairado cabeceirão no 7, não interfere com seu pouso, autorizado na 10, o vento 130 com 10. Sente, baixado de trabalho, livre pouso na 10, 4060. Afirmativo 301 de Salvador e a distância da localidade de Salvador. Tem essa informação? No momento não. Afirmativo Zulu Lima Tango, Salvador para Sierra November Delta Hotel. Pronto para cópia? Pronto. Vitor Juliette, prossiga visual, corredor Axé Mil Pés. Alfa Vitor Juliette. Prosseguirá no corredor Axé Mil Pés na visual, Alfa Vitor Juliette. norte até 10 milhas de Salvador ou liberação do controle Salvador. 5407 é o transponder, 5407, e o controle opera em 1 9.35, o Zulu Lima Tango. Sente, 5407, tem conhecimento do corredor visual forte? Timantil, assim que decolar da pista 1-0, vai curvar à esquerda e vai manter a linha do litoral nordeste na altitude de 1000 pés, o Zulu Lima Tango, caso não encontre a carta do corredor forte, ok? Afirmativo, restrito 1000 pés. O POBU? Confirme o POB? 04 a bordo, já está pronto para acionamento? Autorizado a remetida, o vento 130 graus, 12 nós. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou da Fábio. Azul 4060, táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. E Alfa, repórter antes da Juliette, 4060. O Mike Eco Vitor remeteu aos 35, autorizado o circuito padrão, curva pela esquerda, reporta a perna do vento da 17. Botar a perna do vento da 17, circuito, é o Mike Eco Vitor. Mike Eco Vito vai passar a retaguarda do azul que pousou no momento. Para 10 horas, uma milha, tem indicação do modo Charlie, um helicóptero a 500 pés, vai bem 6740. 6740. Charlie Mike, quando o ponto da descida, desça para 1500 pés. Já no ideal, descerá para 1-5-0. Afirmativo QNH 1012, Zulu, Charlie Mike. Sim. Sul, o Zulu Lima Tango. Vou gerar base e reporta na final do 1-7. Assente, o Mike é preso. Antes do táxi Juliette, o portão previsto é o 08, porém temos a nova companhia no mesmo, ok? Afirmativo, vamos aguardar a ajuda da Juliette, 4060. Confirme o tanto que chamou? TAM 3191, Galeão. TAM 3191, Galeão, formação impulso é novembro, aguarda, pronto para cópia, 380? Tá ciente da novembro, pronto para cópia, TAM 3191. TAM 3191, Salvador Galeão, autorizado nível 380, UP Zulu 10 é rota. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta UP Zulu 10. 5447 no transponder, o controle em 1 no 9.35, TAM 3191. Pistão 3191, autorizado nível 380 para o Galeão, via uniforme Zulu 10 inicialmente. Decola a pista 10, acompanhando a curva direita, a saída da EL, transição Leda. Após voa trilha, intercepta a Zulu 10. Aciona 5447, controle de saída 119, decimal 35. Só confirmando o nível copiado por 380? 380, afirmativo. Só corrigindo, após Leda voa posição Bridge. É Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Bridge, ciente. Após quando pronto para acionamento, Pustan 3191. 3191, rapaziada. Solo Salvador Azul 4235, gate 08 para Puxa, vai questionamento. TAN 3895012, portão, tá livre, é por táxi. Livre, questionamento, confirma que a aeronave chamou para o Puxa? É o Azul 4235 no gate 8, tá pronto. Tá livre, é porte quando pronto para o táxi. Tem condições de afetar o pushback um pouco mais da retaguarda, de forma a liberar o portão 08 para um Embraer da companhia ingressar? Afirmo, então vai fazer mais afastado aí, Azul 4235, obrigado. Muito obrigado. O Azul 4060, táxi livre, via Juliette, até o portão 08 com cautela. Temos o Embraer da companhia realizando o push no mesmo portão. E assim que ele liberar, o seu ingresso. Ok. Autorizado o táxi via Juliette, pátio, com cautela, aguardando o gate, Azul 4060. Do pro de toque. Prodi toque. Matango, prossiga. Júlio Matango, 04 a bordo, vai no pátio 3, taxiar inicialmente com a proa da torre e reporte para ingresso no pátio principal, Júlio Matango. Ex-Zulu Novembro, a intenção é vitória da conquista, transporte em firme, pátio 5 e decola da 17. O Ex-Zulu Novembro, Salvador Conquista, 085 é o nível, decolagem da 17, primeira curva direita, restrito, 1000 pés no corredor, axé até liberação do controle ou farol da barra. 5431 no transponder, 10935 ao controle, Ex-Zulu Novembro. O controle de Salvador. Cinco, quatro, três, um no transponder, 31. O POB? Gente, Eco Zulu Novembro, pátio 5, para acionamento táxi a 2, 108.6, bom voo. Para instrumento aos 4-1, suba para o nível 070. Proa de Mari, o QNH10112, prossiga na chegada da Mari, o Golf Mike X-Ray, acione código 0201. Vento 1110 graus, 10 nós, Guardião 02. Quinta-feira, vai decolar com próxima curva aqui, tem a posição na saída do pato 3. Informo que vai seguir o Airbus da TAM à frente como número 2 para o ponto de espera. O altímetro no 0 no 2. Seu táxi será via Pátio e Índia. Até o ponto de espera, o Zulu Lima Tango. Nós, fique atento ao Guardião 02, à sua direita, iniciando a decolagem, a porta fora do solo. O Mike Agueta. Webjet 6740, solou as 42, 121, decimal 9 agora. 219, 6740. Então, Salvador, fora do solo, fora do farol de Itapuã, Guardião 02. Guardião 02, decola as 42, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo. 119, 35, Guardião 02, obrigado. Torre, Papa Romeo, Índia, November Alpha, na proa da rotatória, já avisou algum campo. Índia, November Alpha, ciente, reporte vertical da rotatória. Reportaram a vertical da rotatória. Solo, WebJet 6740, livrou na sua escuta. 6740, táxi via Alfa, reporte ANSA, táxi Juliette. Alfa, reporte ANSA Juliette, 6740. O Zulu Lima Tango chamou o solo? Visual Litoral Sul, Guardião 02. Visual Litoral Sul, na escuta permanente, Guardião 02. Chamar pro táxi. Solo da 3895, táxi POB 170, Altena Galeão, 3 horas e 40. 3895 via Índia, no ponto de espera, chama a torre 108.6 a 1.012 no altímetro. Via Índia, ponto de espera, torre 1.012 no altímetro, tá 3895. O Lima Tango tá livre agora, o táxi, seguindo o aeroporto à frente, no ponto de espera, chama a torre 108.6, bom voo. Boa venda. Azul 4235 vai seguir o Romeu Victor no zero à frente, como número 3. Pátio Índia no ponto de espera, chama 208.6, 1.012 no altímetro, azul 4235. Gente, segue a aeronave à frente, pátio, táxi Índia, quando pronto chama 286-4235, obrigado. Webjet 6740 vai dar passagem à Embraer da Azul, após o Embraer da Azul, via Juliette, portão 10. Então, após o Embraer da Azul, Juliette, portão 10, 6740 da web. Só corrigindo o portão, é o portão 02, o web 6740, 02 é o portão. Gente, após o Embraer, porto 7-02. Esse é com o final da 1-7 e o eixo da 1-028, tem o tráfego aproximando para pouso na 1-7 e para decolagem da mesma, ok? Tá, a gente vai prolongar a pena do vento da 1-7, então, senhor. Ok, não afaste mais que 2 milhas não, tem o Charlie 150 mantendo 1.000 pés aí, afastado aproximadamente 4 milhas do campo. Tá sim, tio Mike Quinto, vai permanecer no raio de 2 milhas, subindo. Afirmativo, curva-se pela direita, ok? Ok, sim. Torre, o India 96 Alpha já se encontra na rotatória. O India 96 Alpha autorizado o ingresso final da 1-7, o ajuste no 0-12, após estabilizado o final da 1-7, o India 96 Alpha. Será engraçado o final da 1-7, irá reportar. O azul, quais são? O TAN 3895, autorizado a alinhar e decolar da 10 do vento, 130 graus, 10 mais. Alinha e decola da 10, 3895. Salvador, Papa Romeo, Zulu Charlie, Mike. O Eco Zulu 90, autorizado a decolagem pista 1-7, vento 130 graus, 10 mais. Os tráfegos da guarda, por gentileza. 360 pela esquerda, reporte ao término. Zulu Charlie Mike. 360 pela esquerda, reportará na pena. O Mike é convido para informação, o Charlie 150 mantendo 1.000 pés à sua esquerda, vai engraçar o final da 1-7. Fique atento. Sim, Zulu Lima Tango na escuta da torre. Zulu Lima Tango na escuta. Em posição antes da Yellow Line, o ponto de espera, e chama a 3806. Zulu Lima Tango, ciente, autorizado. Qual é essa? Mantenha o ponto de espera da 10, Zulu Lima Tango. Portão 5, pode pegar o caramelo. Bom, o triplo 705, portal tá livre, reportado. Veio o posicionamento, vou no triplo 7. Brasília Force 1377, AI de Cap. Brasília Force 1377, clear to Sierra Bravo, Bravo Hotel, flight level 140, take off runway 10, right turn, corral departure, SCAR code 5455, and frequency of departure is 119.35, Brasília Force 1377. Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu para pouso no CIA, continua a aproximação, ajuste no 0-12, reporta na final para pouso. Zulu. 3895 da TAM, decola os 47, 1935 agora, tem um bom voo. 1935, 3895, obrigado. Milha negativo, contato radar, Sony 45431, corredor Axé, 1000 pés, o Eco Zulu November. Autoriza o TCP, seu ideal é 255. Tango 1270, informação Mike. Zulu November autorizado, direto, vai com Zulu November subindo inicialmente para nível 025. PCT da presente, acendendo 025, aguardando 085. T3095, contato radar, suba para nível 340, autorizado por de Leda. 340, Leda, 3895. Salvador, Golf Mike X-Way, radial, descida. Golf Mike X-Way, desça para 3000 pés, o QNH1012. E vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite localizador. Esquerda, 020, localizador, confirme, descendo para... 3000 pés, QNH1012, o Golf Mike X-Way. 3000, 012, o Golf Mike X-Way. 70, Golf. Só confirmando o nível completo, foi 360? Entendi, 360, senhor. Afirmativa, só para confirmar. O correto, então, 04 portão, reporte quando o próprio tracionamento push go no 270. Afirmo, 360 chamará para push acionamento. Azul 4235, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém que está 10, azul 4235. O Zulu Charlie Mike da presente, 360 pela esquerda, reporte ao térmico. O Zulu Charlie Mike. 360 pela esquerda, para o Zulu Charlie Mike, reporte nada na perna. Torre autoriza o backtrack para o Índia November Alpha. Afirmativo, solo aos 49, autorizado até o Pátio 4, o Índia November Alpha. Autorizado até o Pátio 4, o Índia November Alpha. O Zulu Charlie Mike na escuta. Mike. Só para informação de tráfego, tem um helicóptero afastado 2 milhas do campo, no setor nordeste, sem interferência com a final da 17 e o eixo da 10. Em espera, ok? O helicóptero é um Eco Charlie 35, 500 pés. Estamos com medo do ticket, vamos ficar ciente do helicóptero. Oi, o Atosca Zulu na final, aeroporto. Ciente o vento 1, 10 graus com 10 nós, reporta livrando frequência, o hotel Oscar Zulu. Zulu. O Zulu Lima Tango decola aos 50, autorizado iniciar a curva à direita, reporta para o cruzamento final da pista 35. O Zulu Lima Tango. Reportando o cruzamento final do Lima Tango. Mother Tower, Air Force 1377. Brazilian Force 1377, text approved to the taxiway hotel. To taxiway hotel, we'll report. Mike, X-ray, curva direita, pro 060 para interceptar o localizador. Direita, 060. Azul 4235, livre decolagem da 10, o vento 120 graus, 10 nós. Iniciando a decolagem da 10, azul 4235, ligado. Índia November Alpha. Final da 35. Gente, Zulu Lima Tango, autorizado o cruzamento final da 35, após, prossegue com o controle 119.35, bom voo. Correto, 119.35, Zulu Lima Tango, grato, boa. Usado e formar estabilizada, sendo para 2000, Golf Mike X-Ray. 2 horas e 55, antena bom. Controle Salvador, é o Papa Romeu Zulu Lima Tango. Papa Romeu Zulu Lima Tango, prossiga visual, corredor Axé, 1000 pés. Qual é o Alpo Axé, Tony? Controle. Prosseguindo pela linha do litoral, o Zulu Lima Tango. O 4 para o pátio 5, para esse translado, por gentileza, chama a torre 1 no 8 decimal 612, o Whisky Wolf Oscar. Isso, possível iniciar redução para velocidade de aproximação, o tráfego precede, 11 horas e 5 milhas, o tipo 1 ATR-72. Sim, está contra a front gas, iniciando a redução, Golf Maker Sway, estabilizando o localizador. Salvador Azul 4235 na DAEL. Azul 4235, contato radar, suba para o nível 360, autorizado PROAD LEDA. 360 PROAD LEDA, Azul 4235. Vai interceptar o localizador visual com a pista, TRIP 5200, TRIP 220. TRIP 5220, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 186, TRIP 220. Mandar a 3 no mandar. Gente, aguarde para iniciar o táxi, Whisky, Golf, Oscar. Golf Mike, X-Ray, chame Torres, Salvador em 198, decimal 6. 118, 6 grato. 0, o Gol 1 no 777, boa tarde. Ah, até pode estar no 0, Gol 1 no 777. Torres, Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Golf Mike, X-Ray. Golf Mike, X-Ray, número 2 para pouso, pistão no 0, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. É, seguindo com o número 2, Golf Mike X-Ray. Papa Romeo, Zulu, Charlie Mike, autorizado pouso, pista 17, o vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso, Charlie Mike, comandado sul. TRIP 5220 no ILS, contra embaixada travada. Gente, 5220, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, não no 0. Gente, aguardando autorização de pouso. Chame centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 351-3325-3295. Salvador Approach Air Force 1377. Brazilian Air Force 1377, radar contact, climb to flight level 140, Coral Departure. Coral Departure until 140, Air Force 1377. Air Force 1377, airborne at 55, control 119, decimal 35. Centro de Matango, a manter subida para o 105, mantendo a linha do canal. Gente, autoridades. O Zulu Charlie Mike no solo ao 56, com qual parte do destino? O pátio primeiro à direita de sua, se autorizar o backtrack, Zulu Charlie Mike. Seja autorizado, backtrack, reporta livrando ao 17, Zulu Charlie Mike. Backtrack, reporta livrando, Mike. Firmando Zulu Charlie Mike, é a primeira esquerda agora, o parte 4 ou é a pata? Afirmo, primeira esquerda, Mike. Senta. Uno 600. Brazilian Air Force 1377, you clear to fly direct Coral Intersection. Clear direct Coral Intersection, Air Force 1377. Parte 4, escuta. Após o ingresso do tráfego que vai estacionar aí no Pátio 4, autorizado inicial táxi, reporta na Oscar, o Whisky Golf Oscar. Para táxi, tem 3191, tem 195 a bordo, 3 horas e 5, alternando barulho. Centro tá 3191, tem táxi autorizado até o através do 05, quando vai observar um bang da Gol. Vai segui-lo como número 2 até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera quando pronto, chama a torre 108-612, é o altímetro no 0, no 2, tá 3191. Centro tá 3191, a gente